Transito em becos e vielas e cortiços. As armas não nasceram lá, mas lá tem muito disso. Diversos calibres, não desacredito. Tem bala de 22 no pente da 635. Isso mata, e assim que ela matou. Quando o adultério, mano, ela descolou. Foi mais um jaz, sem dedicatória na lápide. O final no mundão, liberdade, tranca grade. Ferro, aço, pólvora, gatilho, desordem. Mas com um revólver resolve qualquer situação. Cospe chumbo na mão, qual é, qual foi? Demorou, debate a fita. E pra finalizar, cola de toca ninja esbanjando. Alta periculosidade, margina de 45, estilo sem massagem. Feroz na abordagem, mas arma não é razão. Palavra tem peso, imagina essa canção tonelada. Tipo aquele salve de bala, a bomba treme terra, que faz tremer a casa. Amarra de um malandrão acabou no rio. Polícia acha o corpo, assassino ninguém viu. Puta que eu pariu, levaram o Jean pro cão, o Sil. Mar, meu aliado micão, que situação. Mano, sem explicação, quantos e quantos a bala, a vida para. Ladrão é um precipício, e pra morrer só basta estar vivo. Tipo sua quebrada, igual minha quebrada. Ouça na madrugada, o eco da bala projete. Nem vestim, nem borracha, o aço corta a pele, rasga a carne e mata. Tipo sua quebrada, igual minha quebrada. Ouça na madrugada, o eco da bala projete. Nem vestim, nem borracha, o aço corta a pele, rasga a carne e mata. Tá errado, e além de errado, tá ruim também. A bala é perdida, mas sempre encontra alguém. Pode ser do bem, quem se encontra no caminho. As flores têm um cheiro bom, mas carregam espinhos. Opaco, corta a brisa, fico de cara. Domina a situação se no tambor tem bala. Traçante, portando o céu da Babilônia. Notícias da nova chegada para alguns insônia. Da soma, das estatísticas que sempre sobe. A fábrica de armas, fabrica a morte constante. Onde era fluxo, hoje é rasante. Novo tempo, outra regra, raiva e cólera. O pacato tá com armamento e vai chamar na pólvora. Sem paga sapo, oitão do Rambo de espoleta. Mais um moleque franzino com um canela seca. Dispara a bala que abala, a voz do louco se cala. Calibre, tiração até o fim da munição. Disposição na ação, plano concretizado. Pólvora emocional, mais um ato letal. Tipo sua quebrada, igual minha quebrada. Ouça na madrugada, o eco da bala projete. Nem vestim, nem borracha, o aço corta a pele, rasga a carne e mata. Tipo sua quebrada, igual minha quebrada. Ouça na madrugada, o eco da bala projete. Nem vestim, nem borracha, o aço corta a pele, rasga a carne e mata.